Quem pode reter o desenvolver do fluxo? Inconscientemente, cada um pro seu rumo. Um feixe único, um propósito em comum. Trabalhando em conjunto para conseguir algum trocado. Eu digo não a covardia multinacional e toda teoria motivacional que se aplica e te complica, te acorrenta e só duplica. Escravo registrado de forma incondicional. Fecha o ponto, tem desconto novo no limite. Para e pensa um pouco quanto tempo ainda resiste. O mundo é nosso, meu e do próximo. Gritemos a liberdade, exploraremos a capacidade de pensar ao máximo, aperto o passo. Tento exterminar os vermes, se proliferar que é só pra isso que serve. Confirma-se a tese que será muito breve sua passagem, então aumente a bagagem e quebre as correntes. Deixa tudo quanto mudar. Abra sua mente, seja livre pra poder voar. Vire pra frente, eu mexo no que você pensa. Pede, só não entra em bed na viagem. Tem nem fetas de lag, escopetas, quick crack no mic. Um nesse check, eu encho as tags sem massagem. Vem mil seitas que seguem, Deus herege, pobre elege. Puta, investe alto na própria imagem. Quebre as correntes, deixa tudo volta mudar. Abra sua mente, seja livre pra poder voar. Vire pra frente, eu mexo no que você pensa. Com certeza não duvido, os inimigos vão tremer quando vê a gente vindo, rindo, riso de obter. Vitória segue o caminho pela causa, puro rap, real amor pelo instinto. Sente a força que comanda o todo. Ouvidade, vou te pôr no jogo. Tolo, não jogue a toalha, aqui é um campo de batalha. Vê-se quem de frente encara as ruas. Eis-me aqui só pra evoluir, só pra poder sorrir, só pra reconstruir o que via cair. Oh, temos o caminho, é só seguir avante. Solte âncora, segure anca. Somos amantes das belezas dessa terra, do poder do mar ao céu. No carbono, a molécula, os planos no papel. Andamos na neblina, na pista que ofusca o dia. Procuremos a saída que adia a morte em vida. Oh, quebre as correntes, deixa o mundo voltar.